No procedimento começa, e isso é imprescindível, com a apresentação de um requerimento pelo próprio interessado até 30 de maio. Esse requerimento pode ser apresentado quer diretamente na Procuradoria de Justiça, quer nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia. Depois de apresentado esse requerimento, é feita uma apreciação preliminar, verificar se está tudo em ordem, enfim, pelo menos para que o processo possa progredir. Isso ocorre na Procuradoria de Justiça e conduz a três resultados. Um resultado possível é a rejeição, pode haver um pedido de aperfeiçoamento, se tudo estiver em ordem. O requerimento e os documentos que forem apresentados são enviados ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para que se realize, então, a perícia. Uma vez feita essa perícia, o Instituto de Medicina Legal elabora um relatório que vai, de alguma forma, quantificar, qualificar aqueles parâmetros todos dos danos e envia o relatório à Provedora de Justiça, que então, mediante essa informação clínica e a informação que consta do requerimento, em termos documentais, sobre os rendimentos, as despesas, etc., faz uma avaliação global e fixa uma proposta de indemnização. Essa proposta é enviada ao requerente e aí sim tem que ser o requerente a aceitar. O requerente aceita ou o requerente recusa. Se aceitar, isso faz-se através de um formulário que nós enviamos juntamente com a proposta. Esse formulário é devolvido à Procuradoria de Justiça. A Procuradoria de Justiça envia ao Governo e o pagamento é feito.